hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero ficar desprezado, humilhado, sofrendo assim. Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei, são coisas que o meu coração já não quer aceitar. Um dia eu jurei pra você e pra mim te fazer feliz. Coitado do meu coração que amor e não é feliz. Tão pouco durou nosso amor, eu quase perdi a razão. Pra recomeçar outra vez, fugir da solidão. Diz pra mim o que fazer, meu amor. Diz pra mim como esquecer você. São coisas que o meu coração já não quer aceitar. Diz pra mim o que fazer, meu amor. Diz pra mim como esquecer você. Diz pra mim o que fazer. Esquecer você.